essas chamas. Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Lança-chamas FM Mistério da Rádio Comercial, sábado escassos, mesmo assim, mas antes um pouco do que nada. 18-19 FM Mistério da Comercial, sábados com a colaboração de Zika, assinatura habitual também de António Sérgio, foi o regresso dos holandeses Vandenberg e Friday Night, do álbum Heading for a Storm, de que houve e há ainda rumores de edição nacional. Não era nada mal feita. Bem feito, entretanto. E isto para fazer o 0 e 1, Queensrÿche. Quatro temas, uma excelente embalagem, a mesma que os espanhóis seguiram e de que reproduzimos apenas aqui um tema, Queen of the Reich. In the dead of night. Queensrÿche, descobertos no anterior número dos Filhos do Metal, da autoria de Zika, aqui no Lança-Chamas. Queen of the Reich, agora editado com mais três temas em companhia, num 12 polegadas já no nosso país. Depois dos Queensrÿche, vamos proporcionar o último possível intervalo aos gloriosos Filhos do Metal, antes que eles apareçam hoje com os portugueses Checkmate, Ostrogoth. Destaque de hoje no Lança-Chamas com os Ostrogoth e os temas que compõem o seu 12 polegadas, Full Moon's Eyes, genérico ainda Heroes Museum, antes da emissão se completar hoje, Paris by Night e Rock Fever. We'll be right back. além das duas faixas que foram parte do destaque de hoje no lança-chamas para os Ostrogoth e Full Moon's Eyes, também um tema de See You in Hell, álbum a guardar destaque maior por aqui no lança-chamas FM Estéreo da Comercial, os Grim Reaper, uma excelente lição em Odd Heavy Metal. Filhos de Metal. Heavy Metal português, dou a quem doer. Checkmate, guerreiros do som eterno, filhos de metal. We'll be right back. natural do Porto, Checkmate formou-se em setembro de 1980 e tem um single editado, Vampiro da Uva, do qual não vale a pena tecer comentários, pois foi praticamente morta à nascença, quer pelas condições de gravação oferecidas pela editora, não só em termos de tempo, quer pelo seu trabalho promocional. Já aqui foi dito, e não será demais lembrar, que rock em geral não se faz com caixas de ritmos, baterias eletrónicas ou teclados programáveis, mas sim com músicos e garra. E os Checkmate são músicos e têm garra. Por isso lutam pelos seus próprios ideais e pela conversão das pessoas ao seu género de música. A atividade do Checkmate resume-se quase exclusivamente aos concertos que vão efetuando, nomeadamente no norte do país. Uma cópia dos seus temas mais importantes encontra-se neste momento na posse de uma editora independente dos Estados Unidos e, independentemente das suas possibilidades, é bastante importante para o Checkmate que a sua música tenha sido ouvida por uns quantos eruditos na matéria. Mal da produção discográfica portuguesa, que edita péssimas produções só por serem estrangeiras, e se dá ao luxo de ignorar um grupo como este, que se viu forçado a entrar em estúdio pelos seus próprios meios, sem qualquer apoio e sem a validade de ser produzido em Inglaterra, como fazem alguns grupos espanhóis, holandeses, franceses, belgas, etc. Que nem sequer têm o estofo dos produtorzinhos Checkmate. E mal dos compradores de discos no nosso país, que se limitam a comprar aquilo que as editoras nacionais lhes põem à frente. Apesar de tudo, os Checkmate conseguiram um trabalho notável. Deles já ouvimos Filhos do Metal. Chico Soares, voz. António Soares, guitarra. Paulo Barros, guitarra. Kim, bateria e voz. Feiroz, baixo e voz. Checkmate. Para o final, o As do Volante. Porque eu sou o lado do lado. Toda a gente medita. Por aqui passaram Checkmate. Para a semana falaremos do grupo canadiano Connie Hatch. Boa tarde. Os Crocus, depois dos Filhos do Metal, aqui no Lança Chamas FM, estéreo da Comercial, sábado, zoado, rock, heavy metal, quente. Midnight Maniac faz parte de Blitz, o álbum novo dos Crocus, que revelaremos numa das próximas edições e à medida que o tempo for permitindo. Hoje o despacho pertence aos Ostrogoth, títulos do 12 polegadas, 4 temas, Full Moon's Eyes. Looking for a place to stay, falling, rising. Chamas FM, Mistério da Comercial. 10 minutos finais de hoje. Foi destaque para os Ostrogoth e os 4 temas, ou melhor, 3 dos 4 temas de Full Moon's Eyes. Há também os norte-americanos mais aguerridos, que ficam aqui dois exemplos no final de hoje: Quiet Riot e Man of War. I'm a- the scales again. The last of noble blood, you know, time must take its toll. Your blood red robe will never feel the same. For beyond the sea of fire, to a place of fate you know, to split the heart of destiny up to the bitter flow. The sea of fire. tarde, lança chamas FM Mistério da Comercial até às 19. Sábados, como tem sucedido desde há 50 semanas, Diamond Head, Night of the Swords, álbum Canterbury.